Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 7. Estrelando Rod Reis, Breno Costa e Esbriglio do PirataCast. O Esbriglio que tá jogando comigo, tá na minha mesa de RPG do Doctor Who, né? E aí mais. Sim, mas no final a gente pode conversar um pouco, falar como que tá sendo, né? E o Ricardo, se eu não me engano, ele tá sentado ali no canto dormindo. Provavelmente ele tá no mundo dos sonhos. Então eu espero que... Ou nós estamos no mundo dos sonhos, né? Espero que ou a gente caia no sono ou ele acorde e alguma hora a gente vai estar no mesmo mundo, seja o real ou no sonho, né? Então, aí vamos esperar pra... É a escolha do Ricardo, né? É, Ricardo's choice. Aí o Ricardo vai acordar com um poncho. But we're awake now. Yeah, you thought you were awake on the TARDIS too. But we're home. Yeah, you're home, you're also dreaming. Trouble is, Rory, Amy, which is which? Are we flashing forwards or backwards? Hold on tight. This is going to be a tricky one. Então, para começar o review do episódio 7 da quinta temporada do Doctor Who, Amy's Choice, quer perguntar pro Breno o que ele achou? Achei estranho, não gostei muito não. Assim, a princípio, a primeira vez que eu assisti. É. Assim, a primeira vez logo que eu assisti não. Mas depois eu me acostumei, mas não gostei. Vamos falar primeiro do que se trata o episódio. E aí eu quero saber do Breno por que ele não curtiu. E aí também já aproveito, pergunto pro Sbrig também o que ele achou. A gente começa vendo a Amy grávida, vivendo numa vilazinha inglesa. Faz 5 anos que o doutor deixou ela e o Rory, aí eles casaram e aí ela tá grávida. E aí o doutor vai lá visitar eles... Só que aí eles dormem, e aí mostra eles acordando na tarde, e aí fica toda essa coisa de qual que é o mundo real e qual que é o mundo dos sonhos. Será que na tarde é o real? Será que a vilazinha lá, onde eles estão sendo atacados por um bando de velho? Ficou meio um negócio de zumbi, né? Ficou meio um lance de zumbis, né, esse lance dos velhos, né? É, ficou bem zumbi, mas já ouvi o pessoal falando mal no episódio, falando que só foi velho porque eles estavam... Foi praticamente um episódio pra economizar grana. Sim, o negócio de ser os velhos eu achei legal até, mas deve ser mais barato contratar os velhinhos. Tá aposentado, né? Ficar jogando xadrez lá, fica mais fácil. Eu acho que o principal desse episódio foi que logo no início mostrou logo uma realidade que você sabe logo que é falsa, aquela da vila. Não foram duas realidades que você ficou realmente em dúvida. Foi uma que você já tinha certeza que não era. Eu gostei do episódio. Achei que foi um dos melhores desde a retomada. E foi tão bom quanto o primeiro e quanto o dos Anjos. Eu gostei bastante. Concordo também. Mas não, realmente não me convenceu que a da vila era, assim, sabe, não me deixou na dúvida. Mesmo mostrando a questão do sol congelando lá, assim, que era um elemento pra dar a dúvida, mas... Mas é uma coisa que você esperaria do Doctor Who, né, da série, né? É isso. É, exatamente. É uma coisa que nem o doutor falou, o universo é grande, então vai que existe uma estrela que em vez de... queimar um sol que queima, congela, né? É como ele falou, né? O frio também queima, né? Então eu nesse ponto eu concordo com o Breno que não convenceu, né? Mesmo indo pro final, era meio que esperado que entre aspas, o real seria na TARDIS. Até o momento que revelou, né? Que os dois eram sonho. É, que aí eu achei genial. Isso que eu achei legal. Assim, de novo, foi aquilo do Mofá, né? Que deixou óbvio na cara o episódio todo. Como no do Anjo, que a estátua só tinha uma cabeça. E no final, que a gente só percebe isso. Nesse aí, o doutor no final fala que o Senhor dos Sonhos só tem poder no mundo dos sonhos. Aí todo mundo cai na realidade de que aquilo era um sonho também. É, e o primeiro episódio moderno também... Assim, todo passado na tarde, né? Entre aspas, né? Exatamente. Isso é legal, né? Isso eu achei legal pra caramba. Mostrou mais da TARDIS pra gente, né? É. Agora, tomara que o dinheiro que economizaram nesse episódio estejam preparados pra estourar no final, né? Eu quero ver eles gastando os tubos pra mostrar a rachadura. Que, por sinal, não apareceu, né? Sim, isso é uma coisa que eu gostei. E isso foi uma coisa que eu achei bem legal. Eles quebrarem uma sequência de acontecimentos que já vem no decorrer da temporada. Ah, é naquela hora que introduziram algum outro elemento, né? Não sei se eles vão usar esse lance desse lado negro do Doutor, que é aquele final lá dele vendo o reflexo, né? Que seria o lado negro dele. Eu não sei se vão introduzir isso até o final, vai ficar por isso mesmo, né? A impressão que deu pra mim foi que eles podem voltar a utilizar ele. Mas aí a gente discute mais pro final sobre quem vocês acham, quem é o Senhor dos Sonhos e qual o papel dele nos próximos episódios. Então fala mais, ô Breno, por que você não gostou do episódio? Não sei, não me bateu. Não sei se foi o fato de ter mudado a forma narrativa. Realmente não sei o que foi. Foi um episódio estranho, realmente não. Nesse ponto que você falou de episódio estranho, eu destaco duas coisas. O primeiro é o fato deles não poderem gastar muito dinheiro na série, né? Foi cortado o custo, então os escritores e os produtores têm que testar alternativas baratas pra contar uma história de Doctor Who. Eu acho que vira nos 30, né? Os caras falam, vocês têm tanto e tem que desenvolver a história com isso daí, né? Não pode gastar mais que isso. É, tem que se virar. Nesse se virar, ou sai uma merda foda, ou sai uma coisa genial. No caso desse episódio, eu achei que foi genial. O fato de não ter utilizado tanto efeito especial e ter feito uma história mais cerebral, mais que olha pra dentro do doutor, né? E o fato também, em segundo, de que o Doctor Who, ele dá margem pra que os escritores e os diretores, né, os produtores, eles testem coisas novas e narrativas novas e jeitos novos de contar a história, né? Então, também acho que nesse ponto, esse episódio foi muito feliz, né? Ele contou uma história que, assim, muito bem, o jeito que foi contada. Ele acorda em um e aparece em outro, dorme em um e vai alternando. Deu uma tensão pro episódio. Mesmo que você não acredite tanto que uma pode ser real e a outra, né, você sabe, pelo menos eu já sabia, assim, o da TARDIS era real. Mas eles continuavam acordando e dormindo, e assim, sem ter o controle disso. E isso eu achei que deu uma tensão. Assim, concordo. É isso. Eu acho que, ao contrário de você até, eu acho que o episódio não teve nada que prendesse, que desse tensão, que você ficasse ansioso. Assim que eu gostei muito foi do Rory novamente. Mas fora isso, pouca coisa ali me acendeu os olhos. É um episódio que mesmo sendo assim, um episódio de meio de temporada, só o fato, falando de roteiro, o fato dele abordar uma visão sobre o doutor, sim, até uma visão do próprio doutor sobre ele, né, que a gente depois descobre, uma visão sobre como ele trata os companheiros, sobre como o doutor acaba fazendo certas coisas que mesmo ele não concorda, né? No final você percebe isso, né? Que ele, certas coisas que ele faz, ele faz porque ele tem que tomar decisões difíceis, né? Então imagina, tipo, o quanto de decisão difícil ele tem que tomar. Então, realmente ele tem um lado negro, um lado dark, né? De decisão difícil, inclusive no último episódio, né? Do Vampiro de Veneza. Teve a decisão de terminar a raça. Agora, realmente, isso é que você falou, me lembrei agora. Foi interessante isso também, que de inserir esse Senhor do Sonho, esse que cobre a personalidade do ruim, né, do doutor. Eu achei o mais legal dessa manifestação do lado negro do doutor não ser um que nem o mestre, né? Porque você pensa o mestre como um anti-doutor, mas ele não é necessariamente um doutor do mal, ele é um vilão. No caso do Dream Lord, ele seria o doutor do mal, entre aspas. É que você vê que ele não faz nada, né? Ele deixa as coisas acontecerem pro doutor ter a escolha, né, do que quer fazer, né? Ele só fica falando as coisas pro doutor, né? É, quando você... Assim, eu vi duas vezes com a minha esposa. A segunda vez, você vê, você presta muito mais atenção no que ele fala. Aí você entende, você percebe que ele conhece bem o, né, o doutor. O que ele fala, tipo... Que o doutor prefere a companhia dos jovens. Porque o doutor é velho, né? É velho. Talvez não tão velho para uma pessoa de Gallifrey. Se eu não me engano, ele, para a idade de uma pessoa de Gallifrey, ele seria um jovem, pós-adolescente, né? Imagino que... Um jovem adulto, né? É, ele realmente, ele anda com pessoas mais jovens mesmo. O Jun Lord fala que ele acaba largando os companheiros. Ó, Ricardo. Ó, pera aí, ó. Ricardo tá acordando. Ricardo? Eu. Alô, tá me ouvindo? Voz de bêbado. Pera aí. Voz de quem acabou de acordar. Voz de quem acabou de acordar. Ah, e também tô vendo aqui o review do Den of Geek. Eles também não gostaram do episódio, não, tá vendo? Aham. Ah, mas... Foi ele... É, só foi eu e você, hein? Não. A maioria... Muita gente falou que gostou e muita gente falou que não gostou também. Tá, mas eu vi a maioria gostando. O que eu vi, todos os reviews americanos, eu vi o Den of Geek, eu vi mais um outro que falaram que não gostaram, mas eles bateram muito na tecla do orçamento. Eles bateram muito nessa coisa de que é um episódio esquecível, é um episódio que foi só pra um filler, mas eu não acho, eu acho longe disso. Eu também não acho. Eu acho que aprofundou muito na personalidade do doutor. Eu acho que esse episódio mostra que essa versão do doutor é uma das, se não a mais complexa. Eu percebi assim que cada ação do doutor, ele falava as coisas, o doutor pensava bem, como se ele estava assim preocupado com o que ele ia fazer, sabe? Eu achei que mostrou muito disso daí, que o doutor estava meio que tomando cuidado com as coisas que ele ia fazer. Por isso que eu acho que desenvolveu muito o doutor nesse episódio. Ricardo? Olha, vou dizer pra vocês que eu cheguei atrasado porque eu acabei de ver o episódio. Eu assisti isso aqui. Ricardo tava no mundo dos sonhos, assistindo o episódio. É, eu tava. Fui tomar um chá com o Senhor dos Sonhos. O Senhor dos Sonhos é a sua versão dark? Não sei. Eu não descobri exatamente o que é a minha versão dark. Eu acabei de ver o episódio, mas realmente isso que o Spriglio falou de ver o doutor muitas vezes ele parando e pensando, né, basicamente medindo os atos. Bem, eu achei o episódio interessante pela ideia de fazer um episódio dentro do TARDIS, de aprofundar, não aprofundar o doutor, mas também ajudar a começar a resolver algumas pontas soltas entre a Amy e o Rory. Eu achei isso, achei interessante. Você que é fã de Star Trek, e te lembrou ele? A Mock Time. Esse episódio me lembrou muito a Mock Time. Tempo de nudez, série clássica. Descarada a Mock Time. Que é igualzinho, é um pólen que vai e faz e traz e leva o pessoal a ter alucinações. Só que aí o pessoal teve sonhos. Né? Eles tiveram sonhos. E a Mock Time as alucinações. A mesma fonte. Me lembrou de cara esse episódio. Eu não achei que foi um episódio pra fechar, pra tapar buraco. Eu acho que 13 episódios numa temporada não dá pra tapar buraco. Ela virou pra mim e falou assim: olha, o doutor agora tá usando drogas. Aí eu olhei, hã? Ela tá usando alucinógenos. Você vai ver, no final você vai entender. Que ela brincou, falou que era justamente a ideia do aquele pólen maluco lá, de não me lembro a origem, que causou essa coisa toda e induziu o estado de sono deles. Ela brincou por causa disso. Eu achei interessante, porque realmente aprofundou mais um pouco o doutor, porque não falou a questão das trevas, que o doutor, ele falou, tem 907 anos, né? Muita coisa já aconteceu. Então, para não mostrar ele apenas, porque muita gente tem a visão dele apenas um sujeito bonzinho, O Luto é um cara bonzinho, né? Ele não é exatamente bonzinho, necessariamente bonzinho, né? Os próprios questionamentos que o Dream Lord lançou levam a isso, né? Não, e fazem todo sentido, né? Fazem, completamente. Chega um momento que os companheiros vão embora e ele não volta pra ver eles. Não. Como, exatamente como ele fala lá no começo do episódio, quando ele volta, ele fala: ah, mas você acha? Eu, quando alguém para de viajar comigo, eu vou ver depois. E não é verdade, né? Ele não vai ver depois. A Rose, ele não viu porque tava em outro universo paralelo. A Martha Jones, ele sumiu. Tomou Doril e sumiu. A Donna, só porque apareceu referências a ela e depois teve o avô, essas coisas. É, e não vai mas voltar. Não vai voltar. A Sarah Jane, então... Lembra no School Reunion, ela encontrando Tardes, o assombro dela, encontrando uma janela que nunca mais ia te ver, e ela fala isso, tinha mais de 20 anos que ela não via, 20? 30 anos, até 30 anos que ela não via mais o Tardes, não viu mais ele. Eu não lembro, porque eu não sei o que aconteceu pra ela deixar de ser companheira do doutor, o que aconteceu, mas simplesmente sumiu e tá bom, passou e simplesmente descartável. Como que se os companheiros fossem descartáveis? É, o que acontece é que quando os companheiros não saem da TARDIS por algum motivo maior, né? Como no caso da Rose, que ela teve que ir ficar lá no universo paralelo, muitos deixam de viajar porque cansam mesmo. Falar, vou... Que nem a Martha, que apesar depois ela ter virado guerrilheira e tudo. Ela saiu porque ela queria viver a vida dela. A pessoa escolhe, né, sair. E a família dela precisava, né? Ela falou, preciso ficar, minha família tá muito, muito destruída depois do final dessa temporada, né? E ela precisava pra ajudar a família a se, digamos assim, se reorganizar, né? Mas ele não volta. Ele não volta, assim. Ele, a Sarah Jane, ele voltou depois do School Reunion. Tanto que ele aparece no Sarah Jane Adventures, mas olha lá. As coisas que o Dream Lord levantou a respeito do doutor são muito pertinentes. E imagina quantas pessoas ele já conheceu, né, em 907 anos. Oh. É muita gente. Não dá, não, o próprio fato dele viver tanto impossibilita ele de manter contato com todo mundo, né? É muito... É um viajante que vive muito, né? É, ele passa na vida das pessoas. É muito? É, ele não tem como, né? Ele não se fixa num ponto, ele não tem como ele manter contato estreito com as pessoas, né? Só com naquele período de tempo que a pessoa viaja com ele, ele se apega e mas fora isso, ele assim, ele precisa ter alguém, mas esse alguém que ele precisa é rotativo. E isso torna a coisa muito descartável, né? Aham, uhum. E aí você vê que a história toda é uma autocrítica do doutor, né? O doutor, ele tem consciência disso. Tanto que eu vejo esse lado sombrio dele como total, assim, uma autocrítica, como ele não tá feliz com um monte de coisa que ele faz. Né? Inclusive, mas tem que fazer, né? A situação dele acaba exigindo que ele faça isso, que ele tome certas atitudes. Ele todo o tempo mostra ele tomando decisões. As pessoas exigem muito dele, né? Ele fala, tipo, todo mundo quer que ele saiba de tudo. É. Acho que esse foi o primeiro episódio que eu vi ele não gritar com ninguém. Acho que ele não gritou com ninguém, porque todos os outros episódios anteriores, em algum momento, ele grita com alguém irritado. Acho que é a primeira vez que eu vejo um episódio que ele não grita. Que ele tava com medo, né? É, eu acho que ele tava mais assustado com a situação e querendo resolver do que... apesar dele ter resolvido, né, no final ele ter entendido o que estava acontecendo, ele estava muito mais reagindo às situações, né? Vocês perceberam que quando ele teve, acho que foi um pouco depois do meio do episódio, ele fala que ele sabe quem era aquele cara, né? Ah, ele não fala pra ele. Aí você percebe que as ações dele, ele demora mais pra... Ele tá fica demorando mais pra agir quando ele percebe quem era o cara mesmo. Ele pensa mais antes. É, ele tá cauteloso, né? Isso. O Ricardo falou que ele não gritou com ninguém, mas dessa vez foi a Amy que gritou com ele, né? Naquela parte que ele fala que a vila é um saco, que a vida é um saco naquela vila. Aí ela dá um ataque. Ele dá um ataque, ela dá um ataque com ele. É. É quando fala que é lerdo, não é? Também. É que eles... Ele chama ele de lerdo, aí ela faz aquele negócio de... Ela mostra pra ele que ele é impotente na hora que ela estivesse dando a luz, né? É, até porque a ação dele foi colocar as duas mãos embaixo da perna dela, esperando cair um bebê, né? Pra segurar como se fosse cair, né? Ah, o que vocês acharam das interpretações? Eu acho que esse episódio foi o melhor episódio do Matt Smith. Eu acho que a caracterização dele de doutor, todos os trejeitos, você vê o cara andando, é muito engraçado, assim, e característico desse doutor. Ele caminha meio firme, mas com os ombros sacudindo muito pros lados. Perna, e com as pernas meio, assim, os pés... É arqueada, né? É, aham. Todo torto, e... bem nerdão, assim, né? Só que é um herói, né? Isso que eu acho legal dele, né? E os trejeitos... Até eu achei... a parte que ele chega, que ele sai da tarde, que ele fala, oh, Harry, esmaguei as flores. Aí, Harry, Amy vai te matar. Ah. Todos os atores foram muito bem nesse episódio. Assim, o Toby Jones foi genial, né? Eu acho que se você prestar atenção, você vê que ele tá interpretando um doutor também. Né, pelas próprias roupas e pelo jeito dele falar, você vê que ele é muito semelhante. É, o Matt Smith tá provando cada vez mais, né, que ele tá indo bem, né? Ele pegou a essência de interpretar o doutor, né? É, eu até comentei com a minha esposa que esse foi o primeiro episódio que eu não vi nenhum traço de Tennant nele. Eu vi o doutor do Matt Smith. Completamente, né? 100%. É, porque é como disseram que o Tennant era mais expressão facial e que o Matt Smith é mais corporal. O Matt Smith, quando o Rory morre, ele passa uma sensação de que ele tá triste e que ele não sabe se ele consegue salvar o Rory, né? Ele tem dúvida se aquela é a realidade ou é o sonho. E aí, quando ele morre, a Amy também passa uma tristeza. Você acredita que, assim, a escolha dela é o noivo? Eu achei muito boas as interpretações. Nessa hora, a interpretação deles eu achei muito boa, dos dois, pra pegar, naquele momento que ela fala que... Ela não chega a falar que vai se matar, né? Mas ela dá a entender... Ele percebe, né? E eles vão atrás na Kombi lá, né? A interpretação dos dois eu achei muito boa. Ela falando que ela sabia que aquela realidade não é a verdadeira porque o Rory não está lá, né? É. E eles passaram a tristeza, tudo, ela quase chorando, mas segurando, porque ela sabia, na cabeça dela ela ia para realizar o militarismo. O Esbreguelio dormiu. Foi o pólen. Alô, Sbrig. Foi pra realidade. Oi. Alternativa. Alô. Tá, enquanto o Sbrig dorme e vai lá resolver os problemas dele numa vila calma e idílica. Ô, Breno, você achou das interpretações? Você acha que isso foi um ponto positivo pra você ou você não curtiu também? Não, gostei, não. Isso foi o de menos no episódio. Eu acho que, pra mim, o problema foi mesmo o ritmo, foi a forma como foi tratado, mas a interpretação foi o de sempre. Bom. Não, eu achei melhor do que o de sempre. Achei... Eu tava achando bom desde o início, então... É, eu achei boa a interpretação, eu achei... Uma coisa que eu tô gostando aqui, tá... trazendo mais do Rory. O Rory tá aparecendo mais, tá crescendo um pouco mais. Tudo bem que a companheira mesmo é a Amy. Todo mundo sabemos disso. Mas eu tô gostando de ver o Rory mais presente e eu tava com receio de ser namorado da companheira. Aí eu ficava, ah não, outro Mickey Smith eu não aguento. Eu tava pensando nisso. Mas eu tô vendo ele mais presente, mais participante e não tão bocó. Bocó é uma expressão velha. Não tão bobo quanto o Mickey muitas vezes começou sendo, né? Até o Mickey virar um soldado, outros 500. Mas o Mickey sendo tão bobo, eu gostei da interpretação. Percebi, comentei inclusive com a Cláudia, que a Amy nunca falou, ela comentou que nunca falou pra ele que o amava. Ela até falou pra mim assim, deve ser por conta da própria vida dela, né? Ela órfã, criada por uma tia que a gente não conhece, por situação adversas, tudo. É difícil. É difícil se abrir. Não é difícil falar e admitir, se entregar numa situação como essa. Várias vezes eu falo assim, ah, eu tenho que escolher um dono. Ela chega, aí dá um tapa no peito dele assim, é você, estúpido. É que você acaba até achando que ela não gosta muito dele, né? Ela acabou ficando com ele, vai saber por quê, né? Só que esse episódio mostrou que não, né? Que ela não é apaixonada pelo doutor, ela só gosta de viajar com ele. Ela só gosta da aventura e tudo, né? Mas na verdade ela ama o noivo, né? E isso que eu achei legal também, que depois desse episódio eu passo a torcer pelos dois. Sim. O mundo ideal pra ela é viajando com o doutor e casada com o Rory, né? É. Certo, tem uma coisa que eu achei legal, que se você... Tem uma hora que aparece uma caixa preta embaixo da TARDIS. Ah, sim, a maçaneta tá quebrada, ele enforça. Tem utensílios de cozinha, né? É, tem um batedor de ovo, tem... Mais o quê? Eu lembro claramente do batedor de ovo, mas tinha algumas coisas, alguns... E o abridor de... Saca-rolha, né? Ah, é aquele saca-rolha que abre com duas asas, né? Aham. Uhum. Não, mas na tampa tem uns escritos que você pausar, você consegue ler. Aí você tá escrito. Aham, uhum, tá escrito TARDIS, 2 pontos, Time and Relative Dimension in Space, né? Que é a sigla que quer dizer TARDIS. Build Site Gallifrey Black Hole Shipyard, que é onde foi construído. Type 40. Build Date 1963. Authorized for use by qualified Time Lords only by the Shadow Proclamation. Nossa. O Shipyard me lembrou de ficar na mente as naves de Jornada nas Estrelas que são construídas em estaleiros espaciais. Porque tem também falando que se for utilizada ou roubada, que quem fez isso será exilado, não tem algo assim também? Tem isso também. O Toz, ele colocou isso no... Quando você vai pegar a legenda, ele escreve lá no legendas.tv. Eu vou ter que pausar isso de novo depois, ver, pausar, dar zoom pra ler isso. É, porque tudo. É uma cena muito rápida e com a qualidade... É, não, assim, eu não entendi assim, como as pessoas conseguiram enxergar isso, mas tá lá. What's that? A speck of psychic pollen from the Candle Meadows of Crest on Slava. Must have been hanging around for ages. Fell in the time rotor, heated up, and induced a dream state for all of us. So that was the Dream Lord, then? Those little specks? No. No. Sorry, wasn't it obvious? The Dream Lord was me. Psychic pollen, it's a mind parasite. Feeds on everything dark in you. Falando do final, que eu achei genial, na verdade ele saca que os dois são sonhos, né? Tanto o da TARDIS congelando o Will da vila lá onde eles moram, que a Amy tá grávida, são sonhos porque ele fala, né, que o Senhor dos Sonhos, lá, o Dream Lord, ele não tem poder no mundo real, ele só tem poder no mundo dos sonhos. Então ele, pra acordar dessa realidade, ele explode a TARDIS. É verdade, nessa realidade ele manda a TARDIS pro espaço, literalmente pra algum lugar bem longe. Aliás, eu achei muito fácil pra explodir a TARDIS. Acho que até o doutor, se quiser ali, faz por engano a explosão da TARDIS. Puxou os dois botões e BUM! Apertou uns botões ali extras, travou o motor, ligou no reverso e deixa fazer. Já tava travado no freio de mão. já que ele não tem carteira, né, pra pilotar a TARDIS, não é nada muito difícil ele fazer uma besteira, né? E quando ele acorda, parece ele lá pensando, olhando lá pros esporos, lá pra poeira, pra aqueles que parecem uns cristais, né, que foi o que causou que induziu ao sonho e que acabou criando essa versão dark, essa versão sombria dele, né, que é meio o que essa criatura se alimenta, né, foi o que deu pra entender. E aí até fala, mas por que que não alimentou do Rory e da Amy, porque ele sabe escolher muito bem os companheiros, ele pega pessoas idôneas, pessoas que têm a carta de habilitação limpa, pessoas com currículo impecável. Você falou 907 anos é tempo pra caramba, né? É, tem muita coisa aí pra alimentar um lado sombrio. Linkando com a última cena que aparece no reflexo do doutor, a imagem do Dream Lord, queria saber o que vocês acham do personagem. Você acha que ele volta? Você acha que ele ainda existe dentro do doutor e só esperando um outro jeito de sair pra fora, de fazer parte de alguma história, né? Ou ele tá no mundo dos sonhos, né, vagando como uma entidade e pode acabar voltando, né? Assim, como se esse Sporo tivesse realmente criado uma entidade que está em algum lugar, seja dentro da consciência do doutor ou no mundo dos sonhos, né? O que vocês acham? Olha, eu acho que vai voltar, eu acho que não volta essa temporada, porque senão vai ficar bobo. Eu acho que foi alguma coisa que induziu ele a manifestar, digamos, esse lado. É aquela coisa que eles tentam colocar para dar um pouco mais de profundidade para os heróis hoje em dia, né? De colocar o lado negro, né? Ele tem um lado negro, um lado sombrio, né? Tentar dar um pouco mais de profundidade para os personagens, fazendo pessoas questionarem quem eles são, gente que aparece questionando o que ele é, qual é a sua motivação, por que ele tá fazendo aquilo. Eu acho que o Dream Lord vai aparecer novamente. Vai ser meio que nem o Meet Split do Superman. Vai aparecer vez por outra. Não aparece mais essa temporada. Eu acho que ele sempre esteve lá, mas foi o surgimento do pólen que fez ele aparecer. Mas para fazer ele aparecer uma próxima vez, não vai ser com poeira. Não vai ser com pólen. Um pólen para deixar doidão. Eu acho que vai ser de outra forma. E eu acho que não vai aparecer bobear nem na próxima temporada. Talvez apareça de novo na sétima temporada. Eu acho que vai ficar muito na cara. Tem muita coisa que pode ser usada. Uhum. E é mais uma coisa nova, um elemento novo. Eu acho que só vai aparecer talvez em 2012. Então, mas tem gente que não acha que esse é um conceito novo. Tem gente que acha que, na verdade, esse personagem já apareceu pro sexto doutor. Ele já apareceu pro sexto doutor. O Colin Baker? Exatamente. Que, na verdade, ele é um personagem chamado Valeyard. Que teve muita gente na internet falando que o Dream Lord, na verdade, é esse personagem Valeyard. Por quê? Ambos são manifestações de um lado sombrio do doutor. Né? Esse personagem, ele aparece no episódio The Trial of a Time Lord. E ele aparece como um promotor, né, nesse trial, nesse julgamento, né? Ele aparece julgando o doutor, mostrando que ele é errado, que ele é um perigo, sabe? Bem parecido com o que o Dream Lord fez, né? Mostrando que ele é errado. Nesse episódio, não fica muito claro o que ele é. Parece que ele pode ser tanto uma regeneração futura, uma versão futura do doutor, quanto ele pode ser que nem o Dream Lord, ele pode ser uma manifestação distorcida do lado obscuro do doutor. Parece ficar meio ambíguo nesse episódio. Mas como tanto esse Valeyard quanto o Dream Lord, eles compartilham muitas similaridades, né? Ambos odeiam o doutor, ambos questionam as ações do doutor, ambos colocam o doutor numa realidade de fantasia para tentar destruir ele. Então, o pessoal tá falando, né, que pode ser. Eu acho que existe a possibilidade de ser, porque quando o doutor fala mais de uma vez, eu sei quem ele é, né, ou eu sei quem é você, eu sou só uma pessoa no mundo, só uma pessoa no universo me odeia tanto quanto você, eu não acredito que ele esteja falando que ele se odeia tanto quanto... Ele fala como se fosse uma pessoa conhecida mesmo, ele, né? Vendo depois e colocando com essa visão, eu acho que pode ser esse personagem, sim. Pode ser quando ele surge, né? Eu acho que pode acontecer que depois de um tempo ele consegue se soltar, né? Ser uma criatura, uma entidade. Ele deixa de ser uma entidade para ser pra ter forma e ter corpo, né? Eu lembro que eu li que nesse episódio The Trial of a Time Lord, Valiard, ele quer roubar as regenerações do Doutor. Ele quer colocar ele nesse tribunal pra roubar essas regenerações pra ele, né? De repente, muita coisa aconteceu desde esse episódio com a Amy até ele virar o Valiard. Mas enquanto o Moffat chegar e falar que não tem nada a ver, né? Falar que é pura especulação dos fãs. Bom, Breno, mas dá sua nota então. Ah, uma nota 8, assim, porque apesar de não ter gostado disso de ser sonho e tudo, eu gostei dessa forma de ter abordado o lado novo do Doutor, da Amy e do Rory, principalmente do Rory, e do Matt Smith no papel. Acho que eu daria uns 8,5 pro episódio. Eu gostei da Amy grávida, com das reações dela. Eu esperava uma reação um pouco mais emocional dela na morte do Rory, mas acho que se justifica por conta da situação como um todo. Gostei do Rory atuando, mas gostei principalmente do Matt Smith atuando. Acho que foi, assim, de uma forma... Foi bem, bem impressionante. Ele agiu ali como ele mesmo. Eu gostei muito. Eu acho que eu daria um 8,5 pro episódio, 8,5 a 9. Algumas coisas não ficaram, talvez não tenham ficado tão bem, assim, eu não gostei muito da reação da Amy na morte. Eu achei que ela foi muito contida. Porra, ela acabou de perder o noivo, né? Acabou de perder o marido de 5 anos lá, e ela esperava um pouco mais emocional. Tudo bem, são ingleses, né? Inglês é um problema sério. Mas eu gostei muito do episódio. Eu achei muito bom. Eu daria uns 8,5 pra ele. Então, eu dou 9,5 pra esse episódio. Eu gostei muito, muito mesmo. Assim, eu discordo do Ricardo nesse lance da Amy. Eu achei legal ela estar contida, porque na minha cabeça, pelo que eu vi a interpretação assim, dela, eu estava entendendo da seguinte forma, que ela estava contida porque ela acreditava que aquele não era o mundo real, sabe? Por isso que ela tipo não desabou, assim, meu noivo morreu, sabe? Ele não morreu, ele está no mundo real e a gente vai pra lá. Por isso que eu engoli, tipo, aquela interpretação dela, né? E uma coisa que eu achei legal no começo do episódio, uma coisa que o Ricardo também falou, é episódio tipo do Netflix, né? É o gênio do episódio. Várias séries fazem isso. Eu acho legal quando as séries fazem isso. Sempre foi um cara super poderoso, como o Star Trek tem a indicação. Esse Brigadeiro está sumindo. Brigadeiro, você está dormindo. Acorda. Alô, alô, alô. Não. Voltou? Tá, então. Não durma. Não dê atenção pros passarinhos. Então, como eu tava falando, Star Trek tem a entidade Kill, no Contratempos. Sim. Já teve também. Várias séries eles fazem. Não, o próprio Doctor Who, o Celestial Toymaker, é o tipo de criatura poderosa que bota o Doutor numa questão intelectual, sabe? Num jogo que você tem que descobrir como sair dele. Mesmo no Doctor Who, personagens assim já apareceram. Eu acho legal episódios assim, sabe? Várias séries têm isso e eu acho muito legal quando eu falo o episódio do gênio, né? Eu sempre chamo assim, que é sempre um cara muito poderoso que tá no controle das situações e tem que usar a cabeça pra sair. Eu gosto muito, por isso que quando começou esse negócio do Dream Lord, que eu nem sabia desse... No começo você nem imagina, né, que é o lado negro, o lado do Doutor, né? Nossa, eu tava achando muito legal. Falei, pô, o Doctor Who também tem o episódio do gênio, né? Então por isso que eu dou 9,5, que eu gostei muito das interpretações. E eu achei muito legal, que, pelo que você tava falando, muito que a gente não gostou de ser velho, que eu senti assistindo um filme de zumbi, aqueles velhos lá falando que é coisa de zumbi, sabe? O cara fazendo barulho, gemendo, né, e andando devagar atrás dele. O engraçado é que... Zumbi não cospe, né? É tipo um zumbi andando com... O zumbi não tem um olho dentro da boca. O zumbi andando com aquele andador. Por isso que ele é devagar. Por isso que eu falo 9,5 eu dou pra esse episódio. Eu gostei muito. Eu dou 9, porque esse episódio é quase perfeito. Assim, eu acho que... Eu achei melhor do que o Vampires of Venice. E, aliás, eu acho ele um dos melhores, assim, que eu vi desde a retomada de 2005. Então... Ah, Rod, deixa eu te cortar rapidinho. Já entrando nisso aí que você falou do melhor, e eu achei também o melhor, porque, como a gente já falou no começo, da narrativa ter mudado, né? É um episódio diferente. É bom quando eles tentam coisas novas e dá certo. Pra mim, deu certo nesse caso. Eu acho que tem episódios que eles mudam a forma da narrativa. Eu acho que tudo isso é válido, assim. Eu achei que foi bom. nessas coisas todas, mas eu te disse assim, eu falei, é um episódio do Matt Smith. É. Pra mim é um episódio dele, onde tá todo mundo ali, e serve também pra duas coisas, pra mostrar o Matt Smith atuando, e serve também pra fortalecer e mostrar que a Amy realmente se importa e realmente ama o Roy. Bom, e o que, que vocês esperam pro próximo? A volta dos Silurianos. A terra faminta, é, né? Terra esfomeada, né? É duplo? Eu não conheço nada dos Silurianos. Eu confesso que são vilões. São vilões que eu não conheço. A gente vai poder falar mais dos Silurianos no próximo episódio. Mas, assim, são criaturas que existem na Terra há muito tempo. Eles estão adormecidas. E que consideram, a partir do momento que elas são acordadas, elas se consideram donas do planeta Terra. Então elas vão contra a humanidade para tomar o planeta de volta, que elas acham que o ser humano tomou delas. É basicamente isso. Tem até um post sobre os Silurianos lá no Universo Ru, Ricardo. Depois dá uma olhada. Ricardo. Então os passarinhos cantando. Então a gente agradece as pessoas que ouviram esse episódio, agradece as pessoas que deixaram seus comentários lá no post no universohu.wordpress.com. Eu tô tentando acordar o Sbrig aqui, que ele caiu de novo. Sim, estou acordando. Você tá acordado, Sbrig? Tô acordando. Tá com rabo de cavalo? Ou tá grávida? Bem, rabo de cavalo eu não tô, agora a preocupação é gravidez, né? É, tá, chega na nossa idade, a gente sempre tem uma barriga que dá pra falar que é de gravidez, né? Bom, então é isso. Obrigado pra quem ouviu. E até o episódio 8 de Hungry Earth. A Terra Faminta. Parece campanha pra arrecadar alimento pra África, né? É, a gente tem que usar esse título pro Children in Need, né? Vai lá pro Children in Need. Podiam te chamar o episódio com esse nome. É. Bom, é só então falar pro pessoal que tá ouvindo que eu tô jogando o RPG do Doctor Who, o Sbriglio tá participando e que no jogo eles estão enfrentando os Altons e tá bem, bem interessante. Tá legal pra caramba. Ah, usa aquele negócio pra... Usa uma coisa pra derreter plástico, pô. Resolve logo. Não, agora que o ataque na cidade lá tá pegando, então vamos ver o que os jogadores vão usar pra acabar com a crise lá dos Altons. E o legal que não é manequim, é tipo uns bonecos do Trem Fantasma. E os bonecos do Trem Fantasma saíram. Então é tipo umas múmias, uns vampiros, lobisomem. Nossa. Isso deve ser isso é uma coisa muito louca. É tem até o outro jogador, o mitocôndria do papo lendário. Roubaram a carteira dele e ele saiu... Quase apanhou de um trombadinha, né? E é legal. Nossa. Então a gente gravou. Então em breve... Vai ter o áudio disso. Mas por enquanto, vão lá no rodreis.com. Tem lá um post sobre o começo da aventura. Você gravou? A gente gravou o áudio e aí vamos ver se tudo der certo. A gente solta uns episódios. É nesse microfone que dá falta que você grava o podcast? Uhum, é. Thank you. to the late night double feature picture show in the back row.